Senhoras e senhores, eu quero convidar a todos para uma viagem no tempo. Estamos na era medieval. De um lado um rei e um príncipe, do outro uma rainha e uma princesa. No baile do castelo minhas crianças cantam assim. Pras baianas, vem. Brasileiras, pra todas as mulheres, pras rainhas. No baile do castelo brasileiro é rei, hey! Porque toda rainha merece um rei, hey! Eu vejo toda baiana fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! No baile do castelo brasileiro é rei, hey! Porque toda rainha merece um rei, hey! Eu vejo toda baiana fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! Fala meu rei. Eu não nasci aqui, mas aqui eu me criei. E desde criança eu aprendi a falar meu rei. Já diziam na escola, estuda pra ser um rei. Aluno de repentista, no rap eu me formei. As ruas me ensinou o quê? O pouco que eu sei. Se é pra falar de onde eu vim, eu nunca me envergonhei. Pra dar um rolê na Bahia, eu já te convidei. Só que aqui eu digo, por favor, nego fala meu rei, meu rei. No baile do castelo brasileiro é rei, hey! Porque toda rainha merece um rei, hey! Eu vejo toda baiana fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! No baile do castelo brasileiro é rei, hey! Porque toda rainha merece um rei, hey! Eu vejo toda baiana fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! Fala meu rei. Princesa baiana gosta do meu alfabeto. Agora quer falar na gíria, aprende então o dialeto. Da onde eu venho, o nego fala assim, tipo tio no boteco. Aí meu rei, por favor, serve uma dose pro Beto. Ou até a Dona Maria no dia de domingão. Meu rei, vá comprar farinha pra fazer o pirão. Prepara o cozido enquanto na rua com a bola o menino que faz o gol. Comemora sorrindo o filho da rainha, futuro rei. Vai, palmas pro menino. No baile do castelo brasileiro é rei, hey! Porque toda rainha merece um rei, hey! Eu vejo toda baiana fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! No baile do castelo brasileiro é rei, hey! Porque toda rainha merece um rei, hey! Eu vejo toda baiana fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! Fala meu rei, hey! Glorio na liberdade, vai! Fala meu rei. Atitude, não desistimos nunca. Nós somos brasileiros. Dentro desse castelo é pra ficar à vontade. Fala meu rei, hey! Toda princesa que é um futuro rei, hey! Freedom Soul Records, Calibre MC, hey! Essa é pra, hey, ficar em casa.